o chão. Som no batidão que agita a multidão. A peça tá bombando, cheio de gatinha. Tá todo mundo dançando, as pisadinhas bem ligadas tão chegando. Vai até o chão, o som no batidão que agita a multidão. Eu disse, ei, ei, ô,